normal. Essa menina, quando ela dança, yeah. Corpo caliente, ai que tentação. Ai, ai, ai, eu sou louro no meu coração. Mexe que mexe, menina, remexe muito mais. Mexe-se com duro pra frente e pra trás. Toma que toma, toma, toma, toma, meu amor. Festa a noite inteira. esta noite inteira. Hoje é dia de folia. Vamos levantar poeira ao fundo do Jorge Crispim, vou dançar até ser dia. Aqui há festa a noite inteira. Vamos lá bater as mãos. O Covid acalmou ao fundo do Jorge Crispim. Pois vai ser bom. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Num dia de sol e de calor, eu estava na praia curtindo. Soprava ao meu favor. Quando eu olhei, estavas perto de mim, deitada na areia, uma linda sereia. Olhei e me apaixonei. Um cheiro de flor, perfume de amor. Era a mulher que eu sonhei. Não quero ficar. Jesus.

cicatriz em você do meu peito. Vou só te ver de novo que acendeu todo aquele amor. Dando por luz no quadro escuro na aquarela do meu peito. Yeah.

está feliz. Contagia todos num segundo. Yeah, yeah, yeah. Portugal em festa. Não há melhor festa do mundo. Portugal em festa. Muito, muito bom dia, amigos da Rádio Arconcel. E mais uma quarta-feira com a sua emissão Portugal em Festa. Na minha companhia, eu sou o seu animador, o Vítor. Meu amor foi embora, nunca mais a vi passar. Isto cá para mostrar a melhor música portuguesa, brasileira e nem só. Boa disposição, espero estar tudo bem por aí, que está tudo rijo. Em qualquer parte do mundo onde estiver. Dia menos 3 para aquele grandioso baile, o baile da São Valentim, na sala de festa de Montição em Saint-Jean-Blanc, Orléans. Em boa companhia com o grupo 25 de Abril, Carmo Leal, canta tributo de Linda de Souza. Os amigos, amor, aproveita. E aqueles grandiosos toca e dança. Só que um dia vais ligar, vou dizer que não. Vamos lá fazer casa cheia com um preço barato, de graça, menos 10 anos, sócios 8 euros e não sócios 10 euros. Vale a pena ser sócio, não é? Mas por enquanto, depois de ter ouvido Jorge Crispinha e aquela música brasileira com Dudu da Alves, seguimos já com o Jaquil, jovem madeirês, bem conhecido aqui nas antenas da Rádio Arconcel, Miro Freitas. Com o novo tema Vida Louca e Agosto. Ainda faltou algum tempo para agosto, mas vamos lá recordar aquele tempo de férias. Agora eu vou viver. Sei que um dia vais ligar. Tudo nas antenas da Rádio Arconcel, 96.2. Sei que um dia vais chorar, vou dizer que não. Sei que um dia vais ligar, vou dizer que não. Sei que um dia vais chorar. Os meus pais, o meu futuro procurei lá fora. Trouxe comigo a saudade e uma grandeza sem igual. Eu, como todo imigrante, sonho um dia a casa voltar para abraçar os que amo, minha família, minha terra, meu lar. Todos os anos em agosto eu regresso. Tenho em mim a lembrança da minha terra natal. Todos os anos em agosto eu regresso a Portugal. Tenho em mim a lembrança da minha terra natal. Acendemos a fogueira, sentados a contar histórias da nossa infância e tudo mais. Muitas vezes sem ter o que comer, mesmo assim ter que continuar. Todos pensam que é fácil, nem imagino o tão difícil que é. Todos os anos em agosto eu regresso.

começar do zero o nosso mundo. Acabei a meio da viagem por uma ilusão. Ligar não chega para pedir desculpa. Tirar essa mágoa mais profunda das noites. Eu molhei a nossa cama por lá não está. Tenho que eu te peço para esquecer de tudo. Chorar, o passado foi ao fundo. E perder o drama quando eu falar ninguém mais. Eu só te quero aqui. É minha vida de moda por ter. Mas se não mereço um pago preço nesta hora. Só te quero aqui. Também saída se eu não te tiver. Mas se ainda é pouco, levo o topo e vou embora. Sem ti, nesse dia, esse dia que não chega porque deixo para depois. E a muralha vai crescendo entre o medo e covardia. Hoje em vez de ser comigo, tu com outro, sejam dois. Ricardo chega para pedir desculpa. Tirado, essa mágoa mais com muita das noites. Eu molhei a nossa cama e lá não está. Tem que eu te peço para esquecer. Depois daquele artista Martim, eu só te quero a ti. Anos nesta altura é sempre assim. Vamos lá, aquela palavra internacional, amor, amor. Depois Filipe Delgado, Leão Cruz, Tânia e Xana Carvalho. Do amor, do amor, do amor. Mas este ano tudo tem que ser diferente. Com amor, com amor, com amor. E como tudo vamos fazer o mundo sonhador. Eu nem sei o que dizer. Queríamos mudar, mas acabamos por esquecer. E é tão fácil, é fazer esta emissão para aquele grandioso baile de sábado com Carmo Leal. Tiro-riro, tiro-lá. Nada posso ter,

Comprei uma carrinha que não tinha buzina. Pensei que era alemã, mas era made in China. E é nisto que dá. Virei segunda mão, meti a primeira e fiquei sem travão. Mas que bom negócio, ai que te meteste. Fizeste agora calças, já os derreteste. Melhor era teres comprado uma bicicleta. Por um lado tu, eu ficava quieta. Mas comprei a carrinha, pensar na família. Calçou-lhe os miúdos e alguma mobília. E engendrei até uma surpresa fixe. Perdemos o cão e vamos até comer. Pensei que era alemã, mas era medicina. E é nisto que dá. Tirei segunda mão, meti a primeira e fiquei sem travão. Mas que bom negócio, ai que te meteste. Fizeste agora calças, já os derreteste. Melhor era teres comprado uma bicicleta. Por um lado tu, eu ficava quieta. Mas comprei a carrinha, na família, calçou-lhe os miúdos e alguma mobília. Engendrei até uma surpresa fixe. Perdemos o cão e vamos até feliz. Engendraste até uma surpresa fixe. Pega-te no cão e vai até feliz. É tudo muito lindo, não é conversas sérias. Não me tentas iludir com uns dias de férias. Manda isso para o abate, para a tocada dos teus dias. Ou então anda à noite, vais ficar a ver navios. Mas comprei a carrinha, pensar na família. Gastou-lhe os miúdos e alguma mobília. Engendraste até uma surpresa fixe. Pega-te no cão e vai até feliz. Sim, já que depois grupinho lá se medicina, vamos lá com David Matos. Essa cama não dorme. Essa cama eu não vou. Nela há muito tempo fizemos amor. Não vendo, não troco. Essa cama eu não dou, não dou, não dou. Ela tem o jeito, o cheiro desse amor. Não vendo, não troco. Essa cama eu não dou. Nela há muito tempo fizemos amor. Não vendo, não troco. Essa cama eu não dou, não dou, não dou. Ela tem o jeito, o cheiro desse amor. Chega, não quero mais briga. Está na hora, eu vou decidir. Eu vou te dar tudo o que é meu. Não vamos mais discutir. Levas a bimbi, o iPad e o fogão. O carro e a televisão. Podes levar aquilo que tu quiseres. Podes levar até o teu coração. Tudo por ela dorme no chão. Mas dessa cama eu não abro mão. Não vendo, não troco. Essa cama eu não dou. Nela há muito tempo fizemos amor. Não vendo, não troco. Essa cama eu não dou. Não dou, não dou.

Baleia, segurai por favor, afinal. Uma vez lá em cima, adenço toda a gente que decorou a letra do Estadiarança. Pode ser? Olha lá. Está ali um senhor de bigode que ele até se mete em picas de peso. Oh, meus amigos, então agora quero saber o seguinte: quem é imigrante, coloca a mão lá em cima. Onde é que vocês estão? Não, hoje estou em Boticas. Isso, onde é que vocês estão imigrados? Suíça, La France, Chulamburgo, mais. Tu és o Marco de Canabias, não és imigrante, pá. Chulamburgo, é verdade. Meus amigos, mais. Londres, Estados Unidos. Oh, meus amigos, então, uma grande salva de palmas para todos os imigrantes presentes, por favor. Uma grande banhagem por regressarem às terras, às origens. E agora, toda a gente, principalmente os imigrantes, porque os Toque e Dança têm o privilégio de estar nas comunidades estrangeiras e lá temos a firme certeza que se vive o ser português de outra maneira. Por isso os Toque e Dança fizeram uma música que passa na novela da TVI, Festa é Festa, que diz o seguinte: qual é o melhor povo do mundo? É quem? De que histórias? Oh, malta, é o português! Hein? Ora, vamos lá novamente. Qual é o melhor povo do mundo? Está mais ou menos, mas vai melhorar. Vá lá, segura aí. Bom dia lá em cima, Boticas. Ah, toda a gente vai cantar. Toda a gente hoje faz parte da festa, meus amigos. Diga-me qual é o melhor do mundo. São mais uma vez qual é o melhor do mundo. Vocês? Pero. Oh, malta, isto parece mal. Vir à vossa terra perguntar qual é o melhor povo do mundo e vocês? É o português. Sei lá, deve ser. Oh, malta, não é para cantar, é para berrar. Ah, atenção. Oh, Francisca, tu não sabes, mas eu ando a ensaiar com esta malta há um ano ou domingo de manhã. Queres ver como é que é? Então assim já é diferente. Malta, vocês não deixem ficar mal. Vão vir lá em cima assim, vai. Agora sim vais ver que é para berrar. Digo-me qual é o melhor do mundo. Se mais uma vez com a melhor do mundo. Esse é o final que tinhas razão. É ou não é? Também digo, esta malta é 8 ou 80. Está ali uma senhora que quase que lhe solta a placa fora. Agora vamos à música! Só foi para descobrir os tocas e dança, o que isto é que vai ser e qual é o melhor povo do mundo, como eles dizem. É o português, e isto não há dúvida. É cabra para as festas, oh bom. Isso, aquilo vai ser grandioso. E vamos lá para a primeira dedicatória de hoje. É do meu, parte, do meu amigo Lourenço, para os seus colegas de trabalho, para os animadores aqui da rádio, para todo o pessoal que o conhece. E vamos lá para a paixão dele, Resina Panacova, Festa dos Animais. Fui visitar a Maria do Monteiro, que tinha ido para o Belfeiro ter com a filha para jantar. Espreitei para dentro, estava a gata no morralho, o tono a bater no malho e eu nem queria acreditar. Fiquei à espera até a Maria chegar. Com a galinha

e no cerquido. Aos 55 minutos aqui nas antenas da Rádio Arconciel. Já... E vamos lá por um desgradinho, mesma maneira, com sons de Minho. Antes de passar uma página de publicidade. Estou pronto para a minha arte. Só me... E depois aquela música romântica. E mais dedicatória. À chamada do presente. Faz favor. À chamada do presente. Obrigado. Dá-me um jeito nesta crista. É já. Que eu queria um look moderno. Queria ter um corte de artista. Vai ser capa de revista. Vai ser capa de revista. Tu até vais ficar tolo. Faço-te um corte da moda. Que o que tens é tão parolo. E até parece eu consolo. Deixar os penachos para depois puxar para o lado. Estou para ver o resultado. Estou para ver o resultado e o teu real valor. Mas antes molha-me a cabeça. Já está. Ao menos com o borrifador. Ó barbeiro cantador, que fique bem registado que eu quero cortar cabelo, mas não quero o cabelo cortado. Escusas de estar descansado, escusas de estar...

cravadas no peito, amores destruídos, desgostos vividos que doem demais. Outra dedicatória da Patamo Anuela para o Sanami Polina, para o Sanami Rosie, para todo o pessoal que a conhece, sem esquecer o animador da rádio. Vamos lá para a paixão dela, Tony Carreira. Resto! Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi.

Desligue e volte a dormir. Depois me ligue aqui. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa aqui. Agora velejando no barquinho no Caribe, Deus me livre. Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai. Mas eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. É que eu orgulho estar aqui com vocês. Depois é porque o Além Festa acaba por hoje, mas estou na vida quarta-feira a partir das 9 horas até o meio-dia, como sempre, a minha música portuguesa e nem só brasileira. Pois a minha amiga Glória ainda não está cá, ainda está de férias, isto é que passa de férias. Amanhã de manhã, a partir das 9 horas, Voz de Portugal com Jamiro até o meio-dia. Pousa musical a partir das 8 horas até as 20 horas com a Silvia. E sexta-feira, fim de semana à porta, com o meu amigo Lourenço. Mais lá para a tardinha, descoberta com Manela, partida de 17 horas até 19 horas. E sábado de manhã, Portugal no coração, para preparar aquela grande festa. E mais um novo programa, Sérgio de Copan, a partir do meio-dia até às 16 horas. E Lusitana Paixão com a Carla Ferreira. Domingo de manhã, Cantado Galo com o Senhor Fortes. E não sei se estourar um canto do telefone de Sandro Colonel e com o Jerome. Daqui lá desejo tudo que há de bom. Cuida de vocês sempre. E até quarta-feira. Beijo. Volodymyr Zelensky já chegou ao Reino Unido, uma visita inesperada que vai levar o presidente da Ucrânia a discursar no Parlamento de Londres. A greve distrital dos professores está a encerrar escolas em todo o distrito do Porto. O protesto convocado pela FENPROF termina hoje. Nos comboios começou um período de 2 semanas de greve dos trabalhadores da CP. As notícias às 11 da manhã na RDP Internacional, numa edição do jornalista Frederico Moreno. De visita surpresa ao Reino Unido, Volodymyr Zelensky vai ser recebido pelo rei de Inglaterra. O presidente da Ucrânia tem prevista uma audiência com o monarca durante o dia de hoje. Vai também passar por Downing Street, pela residência oficial do primeiro-ministro britânico. Zelensky vai ainda discursar no Parlamento de Londres. A correspondente Antena 1, Rosário Salgueiro, adianta que, para além da importância simbólica, esta visita prevê também a assinatura de um protocolo com o Reino Unido para o reforço da capacidade militar da Ucrânia. O Reino Unido compromete-se a treinar mais 20 mil soldados ucranianos este ano e serão soldados tanto que estarão preparados para combater no ar, mas também combater no mar. Diz uma nota Downing Street que os britânicos irão formar pilotos ucranianos para que num futuro próximo possam pilotar jatos de última geração da NATO, jatos sofisticados da NATO. De resto, a semana passada chegaram alguns militares, cerca de 200 de militares ao norte de Inglaterra para ter formação nos tanques britânicos. Outro compromisso que sairá daqui esta manhã é que o governo britânico vai acelerar a prontidão dos 14 tanques Challenger 2 para que a Ucrânia possa combater Vladimir Putin logo no início da primavera. É a segunda visita ao estrangeiro do presidente da Ucrânia desde o início da invasão russa. Zelensky já tinha estado no final do ano passado nos Estados Unidos, agora está em território britânico. Amanhã o presidente da Ucrânia estará em Bruxelas para se reunir com os líderes europeus. O presidente da Turquia já chegou ao sul do país, à região afetada pelos violentos sismos ocorridos há 2 dias. Tayyip Erdogan tinha anunciado que iria visitar estes locais marcados pela destruição e onde prosseguem as operações de busca e salvamento. O presidente turco está neste momento na região de Karamanmarak, mas vai ainda deslocar-se a outras zonas, Alexandre Sofia Costa, onde vigora o estado de emergência por causa deste desastre. Erdogan já chegou à cidade de Pazarsik, o epicentro do terremoto. Durante o dia vai visitar também a província de Hatay e de Karamanmaraş, ver no terreno como estão os trabalhos de resgate. A cada hora que passa torna-se mais difícil encontrar pessoas com vida. Os socorristas já mostram sinais de cansaço nas localidades mais afetadas. Os sobreviventes mostram-se insatisfeitos com a ajuda que tarda em chegar. Sobreviventes dormem em abrigos, mas também em carros ou na rua. Não morremos com o sismo, mas vamos morrer congelados, diz uma mulher. Arzu Badelog contou à BBC, no distrito de Numun, no sul da Turquia, que 2 filhas continuam presas sob os escombros e nenhuma ajuda chegou. Outro sobrevivente, na cidade de Antakya, no sul, Melek, de 64 anos, disse à BBC que está sem comer desde o terremoto. Já muita gente se queixa da ausência de respostas e de auxílio. As poucas equipas de resgate trabalham dia e noite, retirando corpos e mais corpos dos escombros, no meio de milhares de prédios derrubados. O número de mortos já subiu para os 9.500, tornando este o mais mortal terremoto do país na última década. Ontem, o presidente turco declarou estado de emergência em 10 províncias, o envio de 50 mil trabalhadores humanitários e uma ajuda financeira de 5 mil milhões de euros. Hoje, Erdogan visita as zonas mais atingidas. Mais recente balanço aponta para 9.500 mortos, somando as vítimas em território turco e também na Síria. Terminou hoje a greve dos professores por distritos. A paralisação que atravessou o país culmina no distrito do Porto, onde são muitas as escolas sem aulas esta quarta-feira. A greve na CP não está para já a ter grande impacto na circulação de comboios. Entre a meia-noite e as 8 da manhã, no total de 250 ligações ferroviárias, foram canceladas apenas 16 viagens. É o que indica fonte da CP. Na estação de Coimbra B, a repórter Diana Craveiro confirmou que foram muitos os comboios a circular esta manhã. Senhores passageiros, lamentamos informar que o comboio Uma manhã com alguns comboios suprimidos, mas com bastante movimento e várias composições a chegar a Coimbra B. Há quem soubesse da greve e tenha tentado chegar mais cedo para garantir ligação, mas há também quem tenha sido apanhado de surpresa. Não, por acaso não, fui apanhado desprevenido. Para onde é que quer ir? Eu para Lisboa, eu vou agora neste comboio que por acaso não está suprimido. Só tenho dúvida se no regresso há já, não me garantiram. Mas já lhe confirmaram que Sim, este está. Este das 9h59, venderam-me o bilhete e disseram que este está em andamento. Só se der alguma macacoa para o caminho. Mas para já está previsto ir. Alguns passageiros com horário de trabalho para cumprir foram vendo alternativas, como autocarro até ao Porto, mas como têm partido e chegado vários comboios, a maioria fica à espera. Esta greve não conta com serviços mínimos e vai durar quase duas semanas. São desenhos animados, mas não são considerados inofensivos. Os Simpsons foram alvo de censura em Hong Kong. Um dos episódios da famosa série de animação deixou de estar disponível naquele país, numa plataforma de streaming. Tudo por causa, Sandra Henriques, de uma referência a campos de trabalho forçado na China. Estes 5 segundos são motivo para o episódio ter sido retirado dos serviços de streaming do Disney Plus em Hong Kong. Behold the wonders of China! Forced labor camps where children make smartphones! March comprou uma bicicleta de exercício interativa e está em casa a pedalar ao mesmo tempo que olha para o ecrã. Num vídeo onde é feita uma visita virtual à China, o guia mostra a Grande Muralha e fala das maravilhas de um país onde há campos de trabalho forçados em que crianças fazem smartphones. Há muito que o governo chinês é acusado de manter campos de trabalho forçados para a minoria étnica uigur na região de Xinjiang. O episódio censurado em Hong Kong é o segundo da última série dos Simpsons. Todos os outros episódios estão disponíveis na região administrativa especial da China. É a segunda vez que acontece uma situação destas. Quando o Disney Plus foi lançado em Hong Kong em novembro de 2021, o episódio 12 da 16ª temporada não foi incluído no serviço de streaming. Foi neste episódio que a família Simpson visitava a Praça Tiananmen e olhava para uma placa onde se lia que em 1989 não se passou nada neste local. As autoridades de Hong Kong não acham graça às referências à China neste episódio específico dos Simpsons, por isso os telespectadores deixam de ter acesso a este conteúdo. Notícias às 11 da manhã na RDP Internacional, uma edição do jornalista Frederico Moreno. Internacional. Portugal aqui tão perto. RDP Internacional. 8 minutos depois das 11 da manhã, quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023. Seja bem-vindo, fique connosco. Ela é Karina Jorge, eu sou o João Bacalhau. Estamos aqui durante mais duas horas, mais coisa, menos coisa, mais descontos, menos descontos. Para mal dos seus pecados. Sim, são duas horas sem IVA, portanto não há cá mais 23%, é isso. Tu hoje estás inspiradíssimo, João Bacalhau. Não sei, é de ser dia de manual de canções. Deve ser. Vamos ter Rita Ventura, depois das 11h25. Vai ser divertido. RDP Internacional. Deixa de gozar com os meus sinais. Karina Jorge fez-me este movimento de manda para a frente. Anda, avança, estás a falar muito, chatear as pessoas. Sabes porquê? Porque eu quero bem viver. Vive à vontade. Esta é a versão que Sara Correia fez do original de António Varela. A nossa vizinha. Mais um coração. da rádio. 213-822-0195. Ligue-se connosco. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Não vês que o meu cantar é um jardim. Agarra esta canção como quem pode, como quem quer, como quem vai. Na minha inquietação há um calor de muita cor por onde cai. Se um dia a tua voz me for bonança, me for chamar, me for pedir um rio beijando a voz, serei gaivota na sua rota para te seguir. Não vês que o meu cantar é um jardim, um toque de ternura sem dão nem sim. Serei um marco mais na tua estrada, se o tempo nos for tudo e nos for nada, e não mais voltarei ao meu chorar, só porque um dia eu te quis amar. Sem me perder, sem me calar, sou todo mundo. Eu sou uma passagem, não sou destino. Sou só menino, um vagabundo. Levas da fome do que me trespassa, que me respira a minha loucura. E tudo me consome, cada sorriso, sem ter juízo, em tons de ternura. Eu acho que o Pedro Branco fez aqui uma escolha espetacular, porque foi buscar aquele coletivo de mulheres que fazem exploração musical, estudo musical. Eu nem sei exatamente qual é a expressão, que é o coletivo Sopa de Pedra. Tão erudito a falar dessa exploração musical que eu quase que... Estás com medo que me roubem para a Antena 2. Um não vai acontecer, não vai acontecer. Não o levem daqui. Foi derivação bem. Pedro Branco com Sopa de Pedra. Praticamente 15 minutos depois das 11 da manhã, agora com incrível Joana Espadinha. Ela diz que o material tem sempre razão e tem mesmo. Vamos lá ouvir. Eu confio. Sei lá, não sei se foi sincero. que a Joana Espadinha tem para te ensinar, João. Tu tens de ser sincero. Eu pensei que era a parte do material ter sempre razão. Ah, também, essa também é a parte, pode essa ser. É a parte que me fala mais ao coração. É, não. O material ter sempre razão. Pois faz sempre sei. Lembrar aqueles técnicos de informática que dizem: oh, meu amigo, o material tem sempre razão. Já desligou e voltou a ligar. Ai, quando ligas para as linhas de apoio dos serviços de televisão por cabo, que é, olha, vai desligar, vai voltar a ligar. Oh, meu, mas... Às vezes não resulta. Ah, não resulta. Ai, Carolina dos Landes, daqui a pouco, não me importo. Taça de Portugal, quartos de final. A viagem até ao Jamor, feita por vários campos do país. Sporting de Braga, Sport Lisboa e Benfica. Esta quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga. Relato de Carlos Rui Abreu. Comentários de Manuel Queiroz. Reportagem de Nuno Braga. Sporting de Braga, Sport Lisboa e Benfica. Esta quinta-feira, com emissão especial depois das 8h20 da noite. Aos domingos, das 9 às 13, Clube da Amizade, na RDP Internacional, com Jaime Ferreira de Carvalho. Se está na América, sintonize o satélite Intelsat 34. Vamos até Paris, por lá estão 3 graus neste momento, em Londres 2, 4 em Nova Iorque e Toronto com 2 graus. São Paulo com 21, 31 em Panjim, Dili está com 27 graus e 22 na noite de Sydney. RDP Internacional. Estamos em preparativos aqui. É, já ouvimos aqui Bichanar, porque já temos aqui a Rita Ventura, vem com ela também a Beatriz Fonseca, as nossas convidadas de hoje no Manual de Canções, para ouvir daqui a pouco, depois das 11h25, a conversa. Também vai haver atuação ao vivo, atenção. Ah, é o pacote completo hoje. É verdade. Antes temos a Carolina dos Landes. Não me importo. Um dia destes vais bater à minha porta, a dizer que já não dormes de tanto pensares em mim. Eu sacudo os ombros e grito que não me importa. Sempre te avisei que irias acabar assim. E agora vais dizer a toda a gente que a culpa é minha e que é em mim que mora a razão do teu desgosto. Só eu sei o tanto que eu já chorei sozinha. Se queres dar o meu nome à tua raiva, ei! Eu não me importo. Eu não me importo. Um dia destes vais chegar à minha casa a dizer que já não comes de tanto pensares em mim. Que ia ficar melhor quando chegássemos ao fim. E agora vais dizer a toda a gente que a culpa é minha e que é em mim que mora a razão do teu desgosto. Só eu sei o tanto que eu já chorei sozinha. Se queres dar o meu nome à tua raiva, eu não me importo. Thank you. gostava de ter este desprendimento que a Carolina dos Landes mostra nesta canção. Não me importo, não quero saber. Mas olha que isto é uma coisa que depois com a idade se vai ganhando, sabias? Vai ganhando? Sim, depois deixa de fazer... Eu não sei, com a idade só fico mais chato. Verdade, carimbo de verdade nisso. 11:25. Manual de Canções. Porque Foste é o primeiro single da nossa convidada de hoje. Melancólica e autobiográfica, esta é uma canção que, ao falar de perda com uma estranha delicadeza, nos leva numa viagem pelas notas mais melancólicas e doces da sua voz. No Manual de Canções desta semana, descobrimos a música e a arte de Rita Ventura, que está connosco em estúdio. Olá. Olá, Rita. Olá, então. Bom dia, bem-vinda. Bom dia. A Rita não está sozinha. Não está, não. Também traz a Beatriz Fonseca, que nós também conhecemos melhor no Festival da Canção e na Eurovisão do ano passado. É verdade. Não é? Acompanhou a Maro. Portanto, olá, bem-vinda. Oi. Ela hoje... Ela hoje vai tocar com a Rita. Tudo ótimo. Rita, que mulher é esta forte com a voz doce chamada Rita Ventura? Sabes... É sempre curioso porque... Eu acho que a minha personalidade sempre contrastou um bocadinho com a minha forma, de cantar. Eu sempre me disseram que eu tinha assim uma voz mais doce, mais delicada. Mas depois, como eu disse, contrasta um bocado com a minha forma de estar. Mais forte. Mais... Eu sei que tu nos pediste para não fazermos perguntas difíceis e começou logo com uma difícil. Sim, começou bem. Só vai melhorar a partir de agora. A tua vida é um, vamos dizer, um sobe e desce. Ela é Porto, ela é Lisboa. O que é que faz andar nesta lufa-lufa entre o Norte e o Sul? Olha, nasci no Porto, os meus pais... Uhum. É assim, um toquezinho no sotaque, maravilhoso. Ok. Os meus pais são músicos, vivi lá desde sempre. A minha passagem por Lisboa é muito, muito recente, sabes? Uhum. A uma dada altura eu comecei a sentir necessidade de abrir outros horizontes, conhecer novos sítios cá, novos músicos também, a dinâmica também é um bocadinho diferente, não é? Aqui passam-se outros... coisas que no Porto não se passam, e no Porto existe também muita, claro, muita coisa e muita coisa boa para ver, mas estou a gostar de conhecer Lisboa. Tem sido uma boa experiência. Mas sentes que Lisboa é um sítio que vens visitar, passar uns dias, ou já estás, tens dois polos, Porto e Lisboa? Olha, mais ou menos, não posso dizer que estou aqui ainda a morar, uhum, até porque a minha mãe ainda não sabia tu essa ideia. As mães. Rita, vem jantar hoje, como é que é? Mas estou a 300 e tal quilómetros, não posso. Mas não digo que Lisboa não possa vir a ser a minha próxima cidade para eu morar. Sim. Mas tu, já agora pegando nessa parte, tu vais vivendo a cidade de Lisboa de forma muito interessante, porque tu... Eu sigo-te no Instagram, nós seguimos, não é? Mas tu fazes questão de ir aos fados até. Tu vives muito essa coisa. Sim, é? Isso também tem que estar um bocado relacionado com os meus pais. Eu nasci num ambiente de músicos e sempre tive uma combinação muito engraçada lá em casa. A minha mãe é cantora de jazz e o meu pai toca guitarra portuguesa. Uhum. E eu sempre cresci a ouvir fado e jazz. Então sempre tive muito essa proximidade com o fado. O meu avô também era fadista. Uhum. E aqui então em Lisboa o fado é ainda mais, muito mais forte que no Porto. E eu aproveitei que estava cá esta semana e fui conhecer algumas casas. Sim. E adorei, gostei muito daquilo mesmo. Uhum. Esse sentimento do fado também pode depois passar um bocadinho para a música que tu fazes, não é? A perda é um sentimento muito, muito poderoso. Tu trata-la de forma muito doce neste teu primeiro single. Que estranha delicadeza com que tu descreves este Porque Foste é esta com que vestiste este single? Acho que está na minha interpretação, porque não deixa de ser ao mesmo tempo um desespero, eu diria há algum sentimento também de revolta de alguém que está constantemente a perguntar porquê é que foste e ainda não tem uma resposta. Mas de certa forma depois existe esse contraste com uma parte mais sensível minha, mais delicada, também quase de vulnerabilidade também, digamos assim. O tema é autobiográfico. Aqui a nossa pergunta é: estas histórias que vais vivendo são por norma a inspiração para as músicas que crias? Sim, isto é sempre um bocadinho difícil às vezes, não é? Esta exposição, o ato de pormos tanto de nós numa música e falarmos tanto de nós. Mas sim, eu acho que inevitavelmente todos os músicos, quando estão a compor e a escrever, põem sempre uma parte de si numa música, não é? Especialmente esta e as restantes do EP são autobiográficas, porque para mim muitas vezes o ato de compor é um desabafo e é muitas vezes uma terapia e uma forma de eu tornar a minha tristeza em algo mais, que eu considero pelo menos mais bonito. E eternizar isso e dar como ultrapassado. Essa tristeza tu também a usas para criar um bocadinho a tua estética, não só na tua voz, na música que fazes, até depois o videoclipe do Porque Foste. Isso lembra-me até aqui um bocadinho do Samba da Benção. Eu tinha aqui apontado o Vinícius de Moraes, não é? Que tem aquela parte que diz: para fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba, não, não é? Portanto, no fundo também é isso que tu vais buscar. Sim, é curioso falares do vídeo, porque eu sou licenciada em audiovisual. Pois bem, sabemos. Sim, eu estou muito envolvida na parte de imagem, vídeo. Portanto, eu tive uma realizadora comigo, a Mimi Sacoutinho, mas o vídeo foi muito pensado por mim e às vezes até um bocado ingrato quando me estão a filmar. Eu estou também a pensar na música, estou a pensar na lente que ela está a usar. Todo este universo também visual é construído por mim. Eu sinto que de certa forma é bom para mim ter essa mais-valia e conseguir juntar as duas artes, a música, a fotografia, o vídeo. Deixa-me puxar também aqui a Beatriz para a conversa. Há pouco estavas a dizer, Rita, que o facto de andares cima, baixo, norte, sul, Lisboa, Porto, tinha permitido também conhecer outros artistas diferentes. Beatriz, como é que vocês se cruzaram? Como é que se identificaram uma com a outra? Como é que esta química funciona? Então, foi... Ela mandou uma mensagem no Instagram a dizer que um rapaz me tinha, como é que se chama? Recomendado. E eu fiquei toda contente por esse rapaz me gostar do meu trabalho e ter recomendado. Sim. E depois por ela ter aceito essa recomendação. E pronto, depois combinámos o ensaio em casa de uma prima dela. Sim. Uma casa linda. Pois é. Uma vista. Era uma casa no Recife, incrível. Isso, no Recife. E pronto, depois ensaiámos. E depois ontem ensaiámos mais um bocadinho. Sim. Ah, é uma coisa muito, muito, muito recente nesse caso. Sim, porque no Porto eu tenho muita facilidade, já conheço muitos músicos. Aqui em Lisboa ainda estou a semear contactos e a fazer. Mas eu acho que ela me vai despedir. Então porquê? Sim, depois disto. Da cozinha das filhas para ligar. Isso não era para dizer o que é que nós combinámos. O que é que nós tínhamos combinado? Mas eu juro que sou boa, juro. Não me despeço. Vai tudo funcionar maravilhosamente, tenho a certeza. O The Voice, Rita, também fez parte da tua história. Sim. Como é que foi viver essa experiência? Como é que te moldou também ter lá estado? Olha, o The Voice fez parte de uma fase da minha vida quando eu tinha o meu projeto de versões, que era um projeto já com muitos anos, quase 10 anos. E eu fui lá na altura com o meu melhor amigo, que também era o meu namorado na altura, que era um guitarrista que eu adoro, que é o João Guzmão. E surgiu o convite, eles convidaram-nos, eu até estava assim um bocadinho reticente em aceitar e em toda aquela exposição que muitas vezes esse tipo de uhum. programas promovem. Eu lembro-me perfeitamente do dia, aliás, da noite anterior em que eu me fui deitar e virei-me para o João e disse: ai João, espero-me pelo menos virar uma cadeirinha. E correu muito bem, porque viramos as quatro cadeiras e foi uma boa experiência. Aliás, eu sinto que o meu primeiro contacto com Lisboa começou a acontecer aí, porque eu comecei a passar bastante tempo. Nós íamos para o estúdio muito cedo, tínhamos que cá estar durante meses, e já deu para conhecer bastantes coisas. E eu gostei muito da experiência. Todas estas coisas fazem parte também do nosso processo para crescermos. Uhum. Já falaste há pouco da parte audiovisual da tua vida também. Tu também tens trabalhado na área de promoção e agenciamento de outros artistas, se lemos bem o teu currículo. Tu sentes que ter esses conhecimentos de como funciona nos bastidores, como funciona a máquina, é uma vantagem para a tua carreira? Tens aplicado isso? Sim, claro, é inevitável, não é? Primeiro, mais uma vez, filha de músicos, não é? Uhum. Já nasci muito no meio, isso é vantajoso para mim. Tive certas facilidades, lidei desde muito cedo com concertos, backstage, como estavas a dizer. Quando trabalhei em audiovisual, também trabalhei numa agência de artistas, então fui também percebendo como é que este mundo funcionava. Pronto, e sou privilegiada nesse sentido, claro. Nós há pouco já falámos um bocadinho da narrativa que o teu EP vai ter, não é? E também das histórias que nos vais contar. Como é que se vai chamar? Já se pode saber ou ainda está no segredo dos deuses? Ainda está no segredo dos deuses. Ai, nós a tentar e ela não diz. Não. Nem data de saída, nada? Não, tem previsão de lançamento este ano. Certo. Ok. Eu, entretanto, vou lançar o meu próximo single, uhum. Já não faltará muito. Ok. Já vos estou a dar uma novidade. Mas mais do que isso, já estão a pedir muito. Sim. Então diz-nos, fala-nos só de como é Rita Ventura e o palco, estar em cima de um palco, apresentar a tua arte em pessoa. Como é que tu te sentes em cima do palco? Estás à vontade? É um exercício de concentração? As duas coisas. Estou à vontade, mas também é obviamente um exercício de concentração, porque quero sempre dar o melhor de mim, não é? E eu acho que é importante também nunca perder este, vou-lhe chamar de desconforto, não é? Que eu acho que faz parte de estar em bicos dos pés. Sim, da nossa área. Acho que quando me senti completamente à vontade, também vai perder um bocadinho da piada, por assim dizer. Portanto, vou equilibrando as duas coisas. Muito bem, nós agora vamos pedir-te para ir para o nosso palco, não tem público. Estamos nós aqui, está toda a gente ao vivo. Sim, não há público ao vivo. No mundo inteiro, ainda por cima. Rita Ventura com a Beatriz Fonseca também, as nossas convidadas de hoje no Manual de Canções. Já a seguir vamos ouvir Porque Foste. Até já, meninas. Obrigada. Até já. Cinema, TV, podcast, banda desenhada, YouTube, plataformas on demand. Uma saga de cultura pop em português com Manuel Reis. Epopeia, à quinta-feira, às 10h40 da manhã e 9h45 da noite. Posto de escuta. Todos os dias, uma nova canção feita por músicos portugueses, lusodescendentes ou radicados no nosso país. De segunda a sexta-feira, à 1h45, 9h20 e 17h50. E a qualquer hora, no nosso site ou na RTP Play. Posto de escuta. As novas canções dos portugueses com João Pedro Bandeira, na RDP Internacional. Café Americano. Às segundas-feiras, às 10:30 da noite, Pedro Bicudo mostra-lhe a atualidade das comunidades portuguesas na América do Norte. Com repetição na madrugada de terça, às 2:30. Viagens na Nação Valente. Lugares, objetos e tradições da história de Portugal. Uma viagem cheia de emoção pelos lugares que marcaram a nossa história e as tradições populares. Quartas-feiras, às 2:15, 7:15 e 16:15, com Hélder Reis. Para começar a tarde, Miguel Peixoto tem dois dedos de conversa com um convidado muito especial. Todos os dias, às 14:45, a nossa rádio recebe alguém que representa o melhor de Portugal. Dois dedos de conversa que ninguém se atreva a perder na RDP Internacional. Por mensagem, gravado ou em direto. Já pode conversar connosco no WhatsApp mais 351-91-110-10-26. É a RDP Internacional no seu telemóvel. Portugal ao alcance de um clique. facebook.com/RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Se está em África, sintonize o satélite Intelsat 907. Estamos com 18 graus em Joanesburgo, na África do Sul. Pangim já foi há pouco, mas digo outra vez, 31 graus. Estamos com 19 em Macau, 19 também em Caracas, na Venezuela. Rio de Janeiro com 24 graus, Montreal está com 2, New Bedford com 3, 3 na cidade de Luxemburgo e 2 em Genebra, na Suíça. RDP Internacional. Rita Ventura, a nossa convidada do Manual de Canções, canta agora ao vivo na RDP Internacional. Por que foste? Porque foste, preciso de ti. O anel que me deste ainda brilha aqui. Preciso de ti, nas juras no amor, nas flores, nos poemas que ainda não li. Porque foste, porque foste. E todos os lugares pedem para ficar. Para sempre eu vou te amar. Porque foste, voltei tanto por ti. Perdoei, chorei, ainda estou aqui. Porque foste, porque foste. Penso em ti. Filmes no vento, no milagre do amor perdido por aí. Porque foste, porque foste. E todos os lugares pedem para ficares. E se não mais voltares, para sempre eu vou te amar. Uh. Rita Ventura com a Beatriz Fonseca na guitarra, porque foste as nossas convidadas de hoje no Manual de Canções. A entrevista de hoje do Manual de Canções e esta atuação da Rita Ventura vão ficar depois disponíveis em podcast. Pode ouvir de novo no RTP Play. Basta procurar por Manual de Canções e está lá, é certinho, direitinho. É um maná. É um maná. Um verdadeiro maná. Oxalá seja. Estamos a 14 minutos do meio-dia. Oxalá. É a música de Madre Deus para recordar agora. Saída do nosso baú das recordações e do nosso baú de boa onda também. Sem dúvida. Oh, alcance de um clique. facebook.com/RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Não me sabias ladrão, por isso de madrugada roubei o teu coração e tu não deste por nada. Mas nas coisas do amor só rouba quem é roubado. Não se pede por favor, nem se diz muito obrigado. Já roubei mil corações mil vezes, já fui roubado. Meio a tantos ladrões, só eu fui aprisionado. Mas se a vida me condena a pagar por ser assim, só quero cumprir a pena que o amor guardou para mim. Ladrão que rouba, ladrão. Agarra que é ladrão. Olha, por acaso agora podemos brincar com isto, porque é assim, nós vemos o estúdio do lado sempre, sim, não é? Sim, é verdade. Do RDP África, que está mesmo aqui ao nosso lado. E está... uma série de gente fardada, não é? Sim. Eu acho que estávamos aqui a dizer que é polícia, mas eu acho que é Força Aérea, talvez. Será? Acho que é Força Aérea. São muitos e vários. Muita gente aqui no estúdio ao lado da RDP África. Mas a pessoa até pensou, ai, será que eu trouxe alguma coisa hoje que não... Não, mentira. Olha, então espera aí, vamos fazer antes assim. O que é que vais fazer? Vamos fazer, pronto, fazemos assim, está feito. Pronto, pode ser. Tá bem, pode ser. Nuno Guerreiro com Ladrão, ouvimos ainda agora. Estamos quase no meio-dia, faltam 4 minutos, atualização das notícias à hora certa, desta vez já em simultâneo com a Antena 1, até ao final da hora. Amanhã é sempre longe demais. Rádio Macau para recordar. Pela janela, Internacional. Longe da vista, perto do coração. Boa tarde, meio-dia em Portugal Continental e na Madeira, 11 horas da manhã nos Açores.